9970, pouso autorizado, pista 1-0. Vive, pouso piso 1-0, acelera 9970. 4040 azul, decolou 10, chama e o controle, bom voo. Obrigado, bom dia. Zona 53, autorizado, pushback, acima de ataque. Federal 9972, completa final, pista 10, torre 118, decimal, 95. Torre 1895, obrigado. Papá, papá, Juliette, hotel Romeu. Serviço radar terminado, 42 milhas oeste de Salvador. Autocoordenação para seu voo até Lapa em 12345. Informação de voo e alerta. Passo Aero Golf, Centro Recife, 128, decimal 8. 4 Paldana, no curso 5, 1288, Recife. Muito obrigado, Salvador. Salta. Controle, bom dia, Azul 4040, saída Arbor, cruza 3.000 pés. Azul 4040, contato radar na decolagem, saída via Arbor, subam 360, vigilância. 360, vigilância, 4040, pode voar direto ao Arbor? Mantenha ainda o perfil. 2 Salvador, bom dia, 3, 1 minute to copy, back to dial, departure. Europa 083, stand by to copy. Passo Azul 4201, informação, hotel, para a campanha. Azul 4201, número 2 para a cópia, prepara a saída da Elle da Monte, vai aguardando. Europa 083, we are requesting please back and start up. Europa 083, please start up and push back and send back to copy and text. Start up and push back, Europa 083. Direita no 211. Direita 121, pode confirmar? 121, decimal 1. 21, agrado. Geral 9970, táxi via Alfa, Kilo, passe 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, passe 3, atento ao sinalizador, geral 9970. Vale. Ataque do Céu 3, zona 53, meia segundo a bordo, 3 horas e 40, já campeão, né? Então 3153, táxi via Pátio 1, no táxi da Índia, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0, no 7, um bom voo. Livre táxi, ponto de espera dá no 0, Céu 3, zona 53, lá chama a torre, obrigado, bom dia. Europa 083, are you ready to copy? 22 Sierra Charlie Echo Lima, flight level 380. Runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure. After later position, Lima Echo Delta Alpha position. After Motiva position, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Intercept via upper Zulu 10 after following your flight plan route. Salvador departure 120.8 and scope 5006. Europa 03, clear to Sierra Charlie Echo Lima, flight level 380. From runway 10, right turn departure to dial, Leda, Motiva, upper Zulu 10, flight plan route. Frequency airborne 120.8, scope 5006. Europa 083, with back to collect, and ready for setup and pushback. Affirm, we are ready for pushback now. Please setup and pushback, report to for text and Europa 083. For pushback and startup, we're calling for text Europa 083. Azul 2710, número 2 para cópia. Prepara a saída da ponte, aguardando. Ponte, por favor, número 7. Me chamando Solo. 99972, Solo 16, direito no 21. Direito do 21. 4201, copia? Pronto, 4. Autorizado para Campinas, nível 340. Decola pistão no zero, curva direita no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta Pesulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5021 no transponto. Autorizado para Campinas, nível 340, decola pista 10, você vai direita, via Pesulo 10. Pode ver a rota do plano da El, Leda, Motiva, subida 208, controle 502 no transponto. Azul 4201 correto, parte 3, chame pronto para o espectacionamento. Geral 9972, inicialmente até a entrada da Taxi Tequila, aguardando para prosseguir. Solo, bom dia, gol 963, informação hotel. Gol 963, bom dia, número 3 para a cópia, prepara a saída da El Lederum, me aguardando. El Lederum, me aguardando, gol 963. Controle 4040, chame Recife em 126 decimal, corrija, 128 decimal 8, ao término 1260. 2710, copia? Autorizado para Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola pistão no zero, curva esquerda, perfil da saída Conde. Controle 120, decimal 8, transponder 0260. Aqui 190, autorizado, está na Golf 677, ele faz um zero, primeira curva esquerda, procura Conde. Controle 1208, transponder 0260, azul 2790. Azul 2790 é correto, faz 3, chama pronto para o espectacionamento. Decola, autorizado. O azul 4201 no passe 3, não escuta? Passe 301. Me chamado para esse pushback no passe 3, por gentileza. Dia 3153, pronto, pode esperar, né? Passe 3153, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento. 160 graus no zero, nós, ajuste no zero, no 7. Ali decola, 3153. 2783, bom dia, número 3 para a cópia, aguardando na minha escuta. Papa Romeu, hotel Romeu Golfo, na escuta? Sim, só me confirma o local de sobrevoo. Poderia repetir? Gente, autorizado Serra November, destino Cidade Baixa, prossegue 500 pés, Decolagem a partir da RMAR com proa sul inicialmente, em coordenação com a torre, 118 decimal 95, controle 120 decimal 8. A decolagem da RMAR em coordenação com a torre, com inicialmente ou proa norte ou proa sul, de acordo com o tráfego. O transponder 0121, o hotel Romeo Golf. Andrei 5 no 7, dessa via chegada até 2 mil pés, reporte no localizador 1017. Via chegada até 2 mil pés, 1017, pode estabilizar o 3 5 no 7. Hotel Romeo Golf, copiado 03 no POB na RMAR, para acionamento de decolagem, torre transfere 118 decimal 95, ajuste no 097 em Salvador, um bom voo. Europa 083, sequestrado. Europa 083, taxi via Manhattan, taxi India, until hold point runway 10, at hold point contact towers 118 decimal 95, Q181017. This is taxi via India to hold point runway 10, the hold point contact tower 118.195, QNH 1017, Europa 083. Bono 963, copia? Copia, 963. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, voa direto Irume, após conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5044 no transponder. Positivo, 963, autorizado Galeão, nível 360, conforme plano, da El, Leda, Irume, 208, controle 5044. Bolo 963, correto, portão 4, chame pronto, espere treinamento. Chamada pronto, bolo 963. 253, pode chamar controle? 2153, decolado aos 22, controle 1208. 208, bom dia. Pesado para a vitória da conquista, nível 200. Decola pistão 1-0, curva direita após decolagem, perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5033 no transponder. Autorizado para azul 2783, vitória da conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita. Saída Arbor, transmissão Elefa, após o CT. 1208, 5033 no transponder, senhora, azul 20273. Azul 2783, correto, 43, chama então o pushback de funcionamento. 43, chama o funcionamento do 273. Vamos ficar na fora do solo, incidência apresentação ao IF, sem interferência com o 0. Gente, confirma o setor de sobrevoo. Necessidade baixa, 500 pés. Excelente. Autorizado pro direto. Aguardando instruções de transferência ao controle. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Autorizado Whisky, vai aguardar a transferência do Golf. Torre, o Hotel Romeu Golf autoriza um sobrevoo 2 minutos aqui na sala da FIA. Tem interferência com a leite da FIA. Afirmo, Hotel Romeu Golf. Autorizado. Boa noite, 65, prepara a saída, agora ela está aguardando cópia. Bom, Paulo, azul 4201, com tiver adicionamento. Azul 4201, autorizado, reporte táxi. Autorizado, 4201. Scanner 6211 da ponte 10, se tiver adicionamento. Scanner 6211, autorizado, reporte táxi. Reporte táxi 6211. Voo no 865, copia? Chega. Autorizado para Brasília, nível 360, via Pêndulo 17. Decola pistão no zero, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle 120, decimal 8, aciona 5041 no transporte. 360, Arbor Elefa, via Pêndulo 17, 120, 8045, posição 9. Voo no 865, correto, 09, chama o trânsito, estiver aqui na minha. Vai, botar. Quando precisar deslocar para o setor de sobrevoo na Cidade Baixa, estará sujeito ao tráfego. Ok, gente, graças. Mantenha o setor, evite final da 1-0. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Vai, mantém, igual. Paulo, 8-0-9, back na mesa. O 1865, número 2, no setor, a nave da Bianca no 10 já autorizada, na minha escuta, aguardando. Aguardando. Clear to line up and take off, runway 10, wind is 160 degrees, 09 knots, and altimeter setting 1017. Report takeoff, runway 10, clearing 1017, Europa 08. RAM 3597, chame Torre Salvador, 1895. 6895, 3597, bom dia. Salvador, voo 963, puxe bem de acionamento na 04. Voo 963, só um instante para iniciar. Aeronave da Avianca puxando, irá estar aguardando, me escuta aguardando. Possível, aguardando, 9 metros. Azul 4201 para o táxi, tem 7-0 a bordo, 4 horas, fica na frente. Azul 4201 no táxi via Pati 1, no táxi Índia, até o ponto de espera, pistão no 0. Quando lá, torre 118.95, ajuste no 0, no 7, um bom voo. Pati Índia, 18.95, bom dia. Bom dia. Sideral 9972, ingresso aquilo, posição 3, Lima. Chanel 629, por gentileza, repita os dados novamente, só entendido 4 horas e 15. 106 a bordo, 4 horas e 15, Campinas. Cliente copiado, inicialmente passa até através do portão 05, aguardando para prosseguir como número 2, a Chanel 629. Publicidade, até o ponto. Através da 0563, é 2 anos. Estou de aproximação da 1-0. Vai manter a local sobrevoo, até o Magol. Então 3517, livre pouso, pistão 1-0. Vento 1-7-0, grau 09 nós, ajuste de altímetro 1-0-1-7. Livre pouso na 1-0, até 3517. Air Europa 083. Airborne at 2-9er. Approach control 120.8. 120.8, Europa 083, vai. Approach, good morning, Europa 083, passing 1700 on dial departure. Good morning, Europa 083, climbing maintain flight level 360, correct, 380, Momo dial. Flying Fly Level 380, dial Europa 083. Oceano 6211, segue aeronave da Azul à frente, via Pátio 1 no Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Aeronave Azul, era 27. Passarido 2229. Prossiga. Aeronave 190. Final frequência da torre, 27. 11895. Ok, mantenha a proa de status, reporte ideal para a descida, passarido 2229. Maravilha, boa etapa, 2229, informará no ideal. Confirme o pátio. Coordenou com o Efraero, confirme. Gente, reporte no TEM. Mostra como é que tá. Azul 4201, autorizado a alinhar e manter a pistão na zero. Uno 2-1-1, solo. Afirmo. Tá 3-5-1-7, solo 3-1, Uno 2-1-1, solo. 3-1-1, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3-5-1-7, livrou a pista. Então, 3597, bom dia, táxi lento via Alfa, mantenha a posição de seu táxi 3 Juliette aguardando para ingresso. Via Alfa, vai aguardar a sua Juliette 3597. Para o táxi, não. Por favor, 245, qualquer na Goiânia. ...865, prossegue o táxi inicialmente até o través do portão 612, aguardando para prosseguir. Através do 612, aguardando. Quitando, prossiga. 4201, autorizado a decolagem pistão na 0, vento 170 graus na 0 nós, ajuste de altímetro na 0 no 7. Decolagem, viu, 4201. GM62, 11, mantenha o ponto de espera na 0. Sideral 9972, já escuta? Solicitação da Infraero, terá que aguardar a liberação da remota 03, devido à aeronave da Azul, na posição 04, empatando o parqueamento. Quem não me escuta, aguardando mais instruções. Ainda não aguardando também instruções do Infraero. Só um instante, eu vou checar e já retorno. Azul 4201, decolado aos 33, controle 1208. 208, bom dia. O 4201. Azul 4201, contato radar, suba e mantenha nível de voo 340. E Dael. Dael 340, 4201. Passarido 2229, identifique na proa de Itapa, descida para o 050. Itapa, descida para o 050, 2229. Livre agora sobrevoo, se autorizado para o Whisky sem interferência com a 10. Ciente, autorizado a afastar para o Whisky, confirmando, com rumo ao Whisky, evitando o final da 10. É autorizado, vai evitar a 10 até o Mulock. Para o TAC, 071 a bordo, 3:40 autonomia alterna Campinas. Voo 963, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 098, um bom voo. Índia 1218, 295, 963, obrigado, bom dia. Voo 865, segue a aeronave da companhia frente via Índia, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 098, poderia confirmar apenas o POB? 105, zero colega. Plan 3597, após a aeronave da... A segunda aeronave da Gol, ingressa Juliette, portão 02. Após a segunda aeronave da Gol, autorizado via Juliette para o 02, da 3597. Salvador, bom dia, Rio, 973. 973, bom dia, prossiga. Para hotel, para... Gente, ainda não possui o plano, poderia confirmar o horário, Rio, 5973. Papá Romeu, hotel Romeu Golf, prossiga. Sai em Cajazeiras, comprou a Whisky sem interferência com a gestão no zero. 500 para sobrevoo, Cidade Baixa e Monaco. Qual bairro da Cidade Baixa vai sobrevoar? Próximo do PR, a região da Monaco e Cidade Baixa. 562-1 Olê, Salvador, bom dia, Xander 62-1 Reporte livrando a região do Monaco. Falando 500 pés, reportará livrando a região, hotel Mavão. Boa noite, né? Boa noite, 865, mantém o ponto de espera da 10. Controle, Xander 62-1, bom dia. Xander 62-1, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 360, saída via Dael. Mando Dael, sobe ao 360, 62-1. Gente, mantenha a cabeceira no 0, gol no 963. Procisa, mantenha gol no 963. Na proa de adulto, autorizado chegada a 11.618. Controle Salvador, bom dia, azul 4958. 4958, identifique, contato radar, passou coral a 4 milhas, desça e mantenha o nível de voo, transporte legal para a descida. voo na proa de Mari, autorizado a chegada a Mari. Uno 963, decolado aos 40, controle 1208. 208, grato, bom dia, gol 1963. Contact with 610, frequency 1251, label 13325. 1251, enable 1235, Europa 08. 13325. Solo Salvador Azul 2783, pushback acionamento e nós de carga para 3. Azul 2783 autorizado, reporte, tá? Porta Sato 2783. Marque X-Way 90 da guarda para início do reboque. Duas aeronaves não passam ainda para o pushback. Não me escuta aguardando, por gentileza. 1963, Dael Lederone, 4000. 1963, contato radar. Vigilância. Saída via Dael, nível de voo 360. Saída Dael via 360, gol 1963. Azul 4201, chame Recife em 1251. Recife 1251, 4201, bora. Uno 865, decolado aos 43, controle no 208. 208. 27110, é o número 2 do setor, aguarde. Aguarde, eu faço agora. Uno 865, contato radar, tudo bem, mantém nível de voo 360, saída via Arbor. 360, Arbor, muito certo. Só eu, Oscar Maxango, eu técnico do giro, vai ingressar para a decolagem. Fiat, autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reporte pronto. Reportado pronto na ponto de espera da Oscar. Solo Salvador, azul 2783, pronto para o táxi, está com 72 a bordo, 72, autonomia de 3 horas e 50, alternando Montes Claros. Azul 2783, táxi via parte 1, táxi para Índia, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre em 1, 1 no 8, decimal 9 e 5, ajuste no 0 no 8, bom voo. 18 agora, senhora. Pátio 1, Índia, ponto espera da 0-14-895. Graças. Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Azul 2790, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 2790. Oscar Mike Tango, autorizado a olhar e manter cabeceira no 7. Tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, cruzando 230 em ascensão, é um Embraer 190 da Azul, com velocidade inferior ao seu deslocamento. Mantenha ainda a proa de Leda. Chame o Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Entendeu? 3325 e a primária 2555, é isso? A primária no 251 e a secundária 13325. 251 na primária. 10 no 8. Pode decolar com curva esquerda. Controle Alfa Papapá Lima Papamai. Salvador, cordial, bom dia. Azul 2783, se aproximando do ponto espera no 0, pronto decolagem. Confirme? O Azul 2783, senhor. Se aproximando do ponto espera no 0, pronto decolagem. Gente, Azul 2783, aliás, manter isso no 0. Alinha e mantém na 0, 273. Coordena, corrijo. Mantenha-se em condições visuais. Aguarde autorização para transferência junto à torre. Chego, até transferência, torre, mais. Então, 120, tá? Então, 1028, Oscar vai estar. Torre Salvador, bom dia. O papapá, Lima, papapá, Mike. Lima, papapá, Mike, pra você. Dani Cia para Salvador, está na versão da rotatória, Robson 44, para pouso no Pátio 4, senhor. Pouso direto Pátio 4, confirme, Lima Papa Mike. Apelo, condicionado ao tráfego, direto ao Pátio 4. Reporte para final do Pátio 4, Lima Papa Mike. Condicionado final 4, Lima Papa Mike. 4958. Mike Tango, controle 1208. 1208, eu acho que é Mike Tango. Ok, estou só com a aeronave da Azul já no bushback na posição 04. Se tiver condições de já iniciar o push aguardando apenas a liberação do setor, está livre. Iniciar aguardando para prosseguir o táxi em parte 3, reporte. Romeu, Oscar, Mike Tango, professor. Livro 1, especular da 1028, estamos com o de Aracaju para Salvador e Expressões. Reporte a 20 milhas, quando possível, estimado para através de Conde, que pousa em Aracaju, Oscar, Mike Tango. Oscar, Mike Tango. Se escuta, senhoras, 1783. Segui no meu pé. Estimando Aracaju aos 10-44 e Conde aos 10-16. 10-16 e 10-44, gente. Tá bom. Deve estar o sobrevoo da aeronave. Subiu a Azul 2783, atento ao tráfego, decolou no corredor forte, 1000 pés. Livre decolagem, pista 10, vento é 150 graus, 10 nós, ajuste 10, 18. Negativo e decolagem, 1018, azul 273. No 08, bom voo. Dia Pátio 1, dia 18,95, atmosfera, 1018, pegaram um trabalho 2790. Somente. Marca X-Ray Novembro está livre o reboque, reporte para ingresso Pátio Principal. Voo 1865, controle. Passarinho 2229, estabilizado, localizador. 2229, torre no 1895. 283. 895. 1895. Passarinho 865. 65, chame Recife 128, decimal 8. 888, bom dia. 0, chama controle no 208. 208, azul 2703. Passarido 2229, continue a aproximação, reporte visual com campo. Reportará, visual, está visual já com campo 2229. Passarido 2229, vento 160 graus 09 nós, ajuste no 0 no 8, livre pouso, pistão no 0. 1018, livre pouso. Azul 4958, ok? Estamos mantendo aqui a proa 70, ok, Jean? Ele? Azul 4958. 4958, 2000, livre LS, aproximo no localizador. Ok, 2000, livre LS para localizador. Azul. Controle Salvador, cordial bom dia, 2 azul 2773, perfil da Arbor. Azul 2783, contato radar, saída via Arbor, nível 200. Arbor 200, azul 273. Voo no 649, redução para 200 nós, que se mantém a 2 mil pés, acusa no localizador, aguarde a autorização da final do procedimento. 2209, 7 para 210, guardando os apontos do treinamento do 3459. 4958, livre LS, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 2790, estimado para alinhar cabeceiro no 0 é de 5 minutos. 61895, senhor? Coordenação Salvador, passo para Rolê. Para Puca Aracaju? Sim, Puca Jamaru. Puca Jamaru, grato. Foi o 5973, está no plano próximo para a costa. E o 5973, autorizado Recife, nível 370. Decola da pistola 0, curva à esquerda, saída Puca Jamaru, conforme a rota do plano de voo. 5112 no transponder, controle 1120, decimal 8. Passarinho do 2229, solo 54 direito no 211. 211. 10.018, número 649. Bom dia, Alfa, Kilo, observe o reboque do tráfego. A porção prevista é o 2 Lima. Alfa, Kilo, observando o tráfego, confirme a posição. 2 Lima. 2 Lima. Altímetro, vento 160 graus, 109. Ótimo. Uno 649, chame a torre Uno 8, decimal 95. Eu estava dando Uno 8, decimal 95, Uno 649, bom dia. Papá Romeu, Oscar Mike Tango, serviço radar terminado. 8 milhas nordeste de Salvador. Autocoordenação no 2345. Em Conde, chame Aracaju em 120, decimal 3. Azul 4958, solo ao 56, direito no 211. 211, 4958. Azul 4958, táxi de Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, posição prevista 4 Lima. Alfa, Kilo, parte 3, para 4 Lima, 4958. Ave também é 570, copia. Autorizado para Recife, nível 350, via Pêndulo 17, decola pistão no 0, curva esquerda após decolagem. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Controle 120, decima 8, aciona 5117 no transponder. Número 6570, de Salvador para Recife, decola na 10, na Puca, Jamo, Aracaju, 2000 pés, curva esquerda, Upper Zulu 179 para 670. Chama o controle 208 e aciona 5117. WhatsApp 6570 confirmando o nível 350 pré-aprovado. Gostaria de coordenar o 37 ou copia o 35? Ah, 350, 350 tá ok, 6570. Gente, o WhatsApp 6570, cotejamento correto no PAD 3, no trânsito de BEC. Camará, 570, graças. General 9970, buenas. General 9970, bom dia, prossiga. Teresina, 340. Ainda está um pouquinho cedo, mas se der para dar uma drenada aí pela gente. Só poderia confirmar o horário do plano? Se você, vou checar só um instantinho, por gentileza, já prepara a saída, Momo. É Momo Lenin, né? Afirmo, Momo Lenin. É Sueli? Negativo. Como é que anda essa guria? 80273, obrigado. Confirme quem chamou? Estou vendo 2783. Canal 73, autorizado por Chico 3, chame táxi. Salvador, 649, táxi real. 649, táxi via Alfa. Reporte antes da táxi de Juliette para ingresso. Alfa vai chamando para táxi de Juliette. Serão 9972, bom dia, número 2 para cópia, prepara a saída pública, transição Caju, aguardando. Pública, Caju, Caju, 2790, decolada aos 01 no controle no 208. 208, 2710, boa. Canal 9970 na escuta do solo. Positivo. Pronto, cópia. Anda. Autorizado, Salvador Teresina, nível 340. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, obstáculo 20, Teresina, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5124, controle opere 120, decima 8. Decola da 10 pela curva esquerda, Momo Nenim 340, Upper Zulu 20, Teresina, conforme a rota do plano, 5124, controle a 120.8. Geral 9970, cotejamento correto, me pronto, trocar de 3. Muito obrigado. É verdade? Oi, Vizão. Parqueiro. Plano 649, Juliette, portão 05. Salve, Salvador, é o Papatango, Mike, aqui, Sorri, Novembro, informa o termo do reboque na posição 6, parte principal. Gente, bom dia, Mike, aqui, Sorri, Novembro. Bom dia, grato. E o 5973, táxi via parte 1, no táxi foi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera 2, 5 no 0, 5 no 0, 5 no 0, 5 no 0, 5 no 0, 5 no 0, 5 no 0, 5 no 0, 5 no 0, 5 no 0, 5 no 0. Decola pistão no zero, curva esquerda, percebe a saída Puca, Jamo, Caju, intercepta Perzulu 17, segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decima 8, aciona 5066 no transponder. Geral Grau 9972, correto, parte 3, chama o trânsito, te der estacionamento. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar pisto no zero, o vento 150 graus no zero nós, o ajuste no zero no 8. Azul 2783, chame o centro Recife, 1288, alterna 1260. 288, alterna 1260 com Recife agora, Azul 2783. Vem aqui, será um bom dia a todos. Salvador, muito bom dia, o Rio 98 no Uno, seguinte da Índia, para Fortaleza 390. Direito 1-1, autorizado para Fortaleza, nível 390, via Peruísque 50, após conforme rota do plano de voo. Decola pistão no zero, curva à esquerda, no perfil da saída Momo, transição de Lube, Delta, Índia, Lima e uniforme Bravo. Controle 120, decimal 8, transponder 5110. Autorizado Fortaleza 390, via Upper Whisky 50, decola da 10 com curva esquerda, na saída Momo, transição de Lube. 120, decimal 8, controle, 5110, o transponder, o Rio 98, o 1. Rio 98, no 1, correto, passe 3, chame pronto. Estava para o funcionamento, 98, no 1. Para o meu Golf, nenhum tráfego em aproximação para Salvador. Está autorizado para hoje em Rimar, reporte visual com o local de pouso. 135 no 7, gente da informação Índia, 360 para Brasília, posição 2. Cinco no sete, número 2.